Eu moro na roça, iaia. Eu nunca morei na cidade. Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades. Eu moro na roça, iaia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Moro na roça, iaia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Minha gente, cheguei agora. Minha gente, cheguei agora. Minha gente, cheguei com Deus e com Nossa Senhora. Eu moro na roça, moro na roça, iaia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Moro na roça, iaia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Chique, chique, macambira, filho de preto da Angola. Ainda bem não sabe ler, já quer ser mestre de escola. Eu moro na roça, moro na roça, iaia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Moro na roça, iaia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Era tu e era ela. Era ela, era tu e eu. Hoje nem tu, nem ela, nem ela, nem tu, nem eu moro na roça, na roça, iaia. Nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Eu moro na roça, iaia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Moro na roça, iaia. Nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Eu moro na roça, iaia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Compro o jornal da manhã.